Assim como vários outros jogos de luta desse período, Marvel 3 fez a transição dos sprites 2D para os modelos 3D. Seguindo a linha de Street Fighter 4, o jogo faz um bom uso dos gráficos tridimensionais, mostrando os personagens em ângulos diferentes que gráficos em duas dimensões são incapazes de explorar. Além de tridimensionais, o design implementou um visual cel-shaded, dando aos modelos e aos personagens um contorno preto dinâmico, o que confere um charme muito único para o jogo ao apelar para um estilo de arte pop ao invés do fotorrealismo. A direção de arte do jogo também se pauta muito em uma estética de quadrinhos. Na primeira versão, Fate of Two Worlds, essa estética era mais pontual, onde as telas de vitória e da troca de oponentes transitavam como páginas de uma revista. Em Ultimate Marvel 3, esse estilo foi levado a outro patamar, agora também como parte da introdução do jogo, o menu principal e até a tela de seleção de personagens. Apesar de ser apenas um detalhe visual, sem interferência com a jogabilidade, é uma forma de apresentação que mostra um certo respeito pela propriedade licenciada. Os personagens, agora que foram traduzidos para o 3D, tiveram seus designs atualizados para visuais mais contemporâneos ao lançamento do jogo. Ryu e Akuma, por exemplo, têm os seus visuais baseados na aparência deles em Street 4. Wolverine apareceu com um traje dele de surpreendente X-Men. A armadura do Homem de Ferro é a mesma da que é vista no arco Extremis. Uma coisa que é interessante é que, para alguns personagens, as paletas de cores alternativas são praticamente outros trajes. Por além de mudarem as cores dos elementos dos modelos, também acrescentarem outras marcas visuais únicas e que não estão presentes na paleta padrão. É importante notar que nem todos os personagens tiveram o privilégio de receber paletas interessantes ou mesmo bastante distinguíveis. Mas nos casos em que houve uma distinção, em particular com os personagens da Marvel, conseguem praticamente criar um traje novo à parte. Com a versão Ultimate, saiu como DLC um pacote que confere um traje alternativo para cada personagem, exceto por um único caso. O único personagem que não recebeu um traje foi Magneto, por conta do traje feito para o personagem ter recebido comparações muito fortes com o rei Dom Juan Carlos I da Espanha. Então ele nunca alcançou o público. Fazendo um panorama geral, os trajes podem variar entre duas categorias. Um visual nostálgico, no caso dos personagens da Capcom, um visual vindo de jogos anteriores, no caso da Marvel, um visual clássico ou anterior do personagem, ou um novo alter ego, onde referenciam outros personagens das duas empresas. Infelizmente, apesar de interessantes, poucos desses trajes se destacam mais que o visual padrão, mas são um exercício válido de variação da aparência. A trilha sonora foi composta por Hideyuki Fukasawa, o mesmo compositor de Street Fighter IV. O jogo retornou com os temas próprios de cada personagem. Os lutadores da Capcom ou têm um remix de temas anteriores do próprio personagem, ou têm um remix de um tema referente à franquia ao qual pertence, e no geral são versões mais técnico ou com um ritmo mais dinâmico que os temas originais, contribuindo para o maior senso de empolgação durante as partidas, e são bons remixes. Na Marvel, os lutadores veteranos receberam remixes de temas antigos, mais elaborados que as versões dos jogos dos fliperamas, e a grosso modo são as melhores versões dessas músicas. Já os lutadores inéditos receberam temas próprios, que além de empolgarem bastante, também conseguem transmitir muito bem a personalidade de cada um deles.